para fazer sua aproximação, curva direita para o 305, após 1,5 milhas, voa VATAP. Coração direita para o 305, caso de falha, 15 milhas, VATAP, 7790. Alô, amigo, estou aqui. Deixa-me pronto para decolagem, até no meu Golf. Recife, frequência 12835, alterna 12851. Recife 12835, 1251, Papatango Romeu. 0 azul, 4116. Oi, boa tarde, é o Papa Fala, o Juliette Bravo. Pode esperar um já. Whisky Juliette Bravo, mantém ponto de espera. No 8.95. 18.95. No November, desça para o 1.500 pés, ajuste no 0.4, na proa de Paris. Vai precisar na Oi, Salvador, boa tarde, eu estou atrasando 5-4, final do 1-0. 3-1-5-4, continuando a aproximação, vai atrasando o 3-1. Pode. Aeronave Nacional da 1-0, já está passando externo agora no momento. Autorizado o procedimento para o voo 164. 164 autorizado o procedimento, reporta passando Serra Vida 366. Boa tarde. 4 pouso autorizado para o estando 0, vento 070 graus, meia dúzia de noite. Autorizado 3. 1-4. 5-6 decolado, 1-6, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, boa. Controle do gol 1-2-5-6, muito boa tarde. 8-8-5, reduza para 2-1-0-9. Reduzindo 2109, zona 8, 8, 5. Dan 3560, voa para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0-4. 2514 no ajuste, vai informar na RNAV 3560. Bom, no 256, submantenha 370 via PUCA. Via PUCA 3570. Azul 5073, serviço radar encerrado, 56 milhas do oeste da Salvador. Toma controle Ilhéus, frequência 1-2-0-1. Passou 366, estabilizado, garantizando o gol 1-1-6-4. Gol 1-1-6-4, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. Torre Salvador, boa tarde, gol 1-1-6-4, a 3 milhas do Serra Vitor 372. Gol 1-1-6-4, continua a aproximação, aguarde o telefone de todos, ajuste no 0-1-4. Aguardando. Hotel Romeu Golfo, pronto para decolagem? Inicialmente decole e mantém a vertical da NMAR. Corte fora do solo, dentro 0 de 0 graus, 7 nós. Já está fora do solo, mantendo o setor norte, visual a coronave na final da 1-0. Gente, mantém o setor norte e aguarde instruções para o cruzamento. Até o meu Golfo. Água, água. 3154, solo 18, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 121, 1. Gol 164, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 8 nós. Forma um helicóptero à sua esquerda sem interferir. Está a 3 milhas aproximadamente da cabeceira 10. Eu acho que sempre, sempre pouso, pista 10, gol 164. Voa para o Serra Vitor 368. 368, boa noite, 85. Busca Juliette Bravo e com Boeing no final. Pode turno do tráfego ali manter a pista no zero. Antônio Del Golfe da PZ, estamos pela sua para cruzamento a retaguarda do tráfego da final da zero. Autorizado na retaguarda da aeronave, hotel no negócio. Se possível, agilizando o cruzamento sobre a pista, tem uma. Uma sequência ou uma aeronave com duas de duna. Ok, o senhor já está agilizando. Zona 397, não pode esperar na zero. Bom dia, não 397, mantém ponte de fé. Bom dia, mas... O litoral sul, não será possível a sua solicitação. Autorizado o procedimento do gol no 885? 885, a partir do Serra Vitor 368, autorizado. Partido 368, Serra Vitor, está autorizado, gol no 885. Prole azul 2790, solicita. Prossiga. Desvio direita por aproximadamente 40 milhas, proa 320. Tente, após voa Lençóis. Após desvio direto Lençóis, azul 2790. Sente pronto para o Itapuã, guarde transferência com pressa. Guarde transferência, Golfe. Frequência 1-1-8-9-5. Certo, 18-95, 3-5-6-0. Controle o gol 256, poderia voar de par? Gol 256, chama Recife na frequência 1-2-6-8-5. 2-6-5, pode. O Golfe dá presente no 08, controle. Série controle, até o negócio. Controle, Papá Romeu, até o negócio. Até o negócio, prossiga. Está no farol Itapuã, com a matéria linha do litoral a 500 pés, condições visuais, sobrevoo vai ser Barrondina e Campo Grande. Gente. Na 6326, inicialmente reduza para 2009. Na 6326, é o seguinte, eu posso autorizar a sua solicitação se tiver condições de manter no 1500 pés no corredor Axé, porém vai efetuar uma órbita na posição ITAP para ultrapassagem de um transporte de enterro. Com certeza, tem deixa a passagem de enterro para programação. Afirmativo. 5 mil pés e INSAP inicia uma órbita. Uma órbita em INSAP está com a minha casa. Obrigado, minha vida. Utilizado no procedimento Gono 885. Gono 885, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 295, obrigado. Controle Salvador, Papa Papa, Whisky Juliette Bravo. Papa Papa, Whisky Juliette Bravo, contato radar, Subaru 430, voa letra. Positivo 430, vai voar letra, Whisky Juliette Bravo. controle Whiskey Jet Bravo. Prossiga. Preciso desviar, preferencialmente à esquerda no 80 por 20 milhas. Tente, após Boa Leda. Ok, após desvio Leda, Jet Bravo. Eco Zulu November, voa direto de Asa. Colagem imediata assim que tiver pista livre. Afirma, 2397. Então após o TAN na final, a linha se mantém, retorno super de colagem imediata, no 397. Após o TAN, a linha mantém, 560, sol 25, direita, 121, 1 no sol. Direita, 121, 15. Sequência 12685, alterna 12545. Descente 2085, alternando 12545, azul 2790. Estação de pouso, ajuste no 04, Boeing da companhia iniciando a rolagem. Ciente, aguardando autorização de pouso, gol no 885. No 397, decolagem autorizada, pista no 0, vento 070 graus, 7 nós. Decolagem autorizada no 0, gol no 397. Hotel Romeo Golf mantém a escuta do controle. Mantém a escuta, então Hotel Romeo Golf. Pouso autorizado, pistão 0, vento 060 graus, 62 de nós. Pouso autorizado na 10, gol no 885. Papá, prossiga. No 397 aos 27, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Ingresse até papá, ciente, ingresse nos corredores, reforçando através de Veracruz ao número 506. Espera saber, tá, pro 6326, deixa desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, aguardando. No 0 no 3, 2000, aguardando. Controle igual no 397, vai passar 2400, nada é 1. No 397, você mantém 360, vou a Leda. Leda, gol no 397. Tá, uísque Juliette Bravo, chama Recife, frequência 12835, alterna 1251. 1, 2, 8, 3, 5, alterno 2, 5, 1, no lixo, 10, bravo. 1, 8, 5, fala os 2, 8, direita, 1, 2, 1, vem sinal, 1, é só. Contou, 1, 8, 8, 5. Negativo, pra quê? Direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 8, 8, 5. Gol no 397, solicita pro 330, que está a formação. Autorizado, desvio. Autorizado, 397. Pronto, Chinelo 63, no 5, onde espera? Chinelo 63, no 5, alinhar e decolar, pistão 0, né? 0 graus, 8 graus. Aí decolou no 063, no 5. Zulu November, prossiga, final da 17, torre Nono 895. 895, voando, final da 17, Eco, Zulu November. Torre, boa tarde, Eco, Zulu November. Eco, Zulu November, da presente, autorizada para uma cabeceira 17. Bote na curta final, ajuste no 0 no 3. Vai reportar na curta, Eco, Zulu November. Toma de função das regras. Fica as regras do presente. Quando modificado, Zuno 632, desça para o Zuno 1500 pés, reforça visual com o farol da barra, guardando para girar base para 1-0. Bonito visual aí, né? Tá, sim. É 326, está autorizado a ingressar pelo litoral sul, 1500 pés, ajuste no 013, é porta quando pronto para girar a base da pista no 0. Tem que decolar 233, controle 208. Controle 208, 63, 900. Controle Salvador, China 63, no 5, decolou, perfil, Israel. China 63, no 5, está sob contato radar global 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Motiva. Após 2000, direto Leda, após Leda, Motiva, 63, no 5. 1397, chame Centro Recife, 12835, alternando 2510. 2835, 2510, vou 397. Novembro autorizado, pouso pista 97, 0.089. Ele pouso, o Eco do Batalha. Meu até o meu gol, somente para informação Airbus 318, próximo ao farol da barra no 1500 pés, até o meu gol. Tá, visual, 326, para informação, helicóptero à esquerda, mantendo 700 pés, circuito do carnaval, não vai interferir na aproximação visual. Vem só os 35, autorizado táxi papá no costume. Tango Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Siga para o setor oeste da ilha. Confirme nível. 1-0-5, confirme seu título. Charlie 182 para o oeste, em condições visuais, subindo para nível de voo 1-0-5. Reporte quando pronto para o lançamento. 3-2-6, controle. Consiga 6-2-6. Em condições de girar a base para 1-0. Agora, Vista, Que base para 1-0-6-3-2-6, reporta visual com a captura 1-0. Agora, já está até 0-5, 6-6. Sim, senhor, já passou, estamos através da boca do rio aí. Tango, livre sinal, porta. Tarefa Tango, autorizado a acionar, reporta, pronto para o táxi. Tener 6326 completa a base para final 1-0, trem de pouso baixado do CK, sendo retorno 1-8-9-5. Chegou completo, para correr 2-9-5 na frente, muito obrigado, 6326. Um bom pouso, um bom carnaval. Valeu, para você de plantão também. Boa tarde, Tener 6326, de base para final da 1-0, baixado do travado. Xenem 326, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 0-0 graus, 0-9-0. Livre, pouso 1-0, 6-3-6. Tango autorizado, táxi, portão de espera da Romeu. Avião Charlie Alfa Tango, autorizado, táxi, porta, ponto de espera da Romeu. Boa tarde, está 3193, ponto de espera da 1-0, visual com a nave nacional. Pronto. 3193, após... na curta final, autorizado, ali é manter pista no 0. Após a passagem do escravo, também mantém no 0-3193. Ponto espera da Romeu, tá? Tchau, Fatango, a linha e mantém. Aeronave curta final no 0. Ali mantém. 4-0, sem contato com o controle, efetuando desvio. Gente, confirma aí, o nível 350, 80 milhas de Salvador? O nível 280, 280 restrição. Sub mantém o 280, o tráfego está livrando o 350 para o 290, 290. Gente, vai manter o 280, 80 milhas de Salvador, 6320. Cara Fatango, autorizado a decolar a pista no 7, 2070 graus, 089. É 6315. 6315, controle. Prossiga 6315. Informe Centro Recife, 12835, alterna 12510. Informe da restrição de nível aplicada pelo controle ao Centro Recife, já que nós estamos conseguindo efetuar a coordenação com eles por telefone. Gente, vou chamar agora em 12835-350-3510, 6315, informará a restrição. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, decolado litoral sul, 1.500 pés, ajuste 1.013. 1.013, vai subir para 1.500 pés, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, informo que não recebo a modo Alfa e Charlie do transponder somente o primário. Acione o código 0130, modo normal. Acionado, 0130, modo normal também. Boa tarde. 326, confirmando a frequência, 121 decimal 1. A 1253. Reporte Paris e recebo personalidade. Romeu Delta, Romeu Charlie, acione identificação dessa via chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 013. É bom para 4 mil pés, no 013, Delta, Romeu Charlie. Tá fazendo filiado até o papá? Filiado até o papá, tráfego 2 horas, 9 milhas, mantendo 810, um Robson 44, fica atento ao vez. Cidade Quebec, pelo controle. Iniciei 360 da presente posição, com curvas pela esquerda, subindo neste setor para o nível de voo 1105. Nós temos dois tráfegos de aproximação para o setor sul de Salvador, no entanto a terminal está com muita formação meteorológica, a fim de evitar conflito com os tráfegos. Controle, Papa Romeu de Elefantão, atingiu no 1500 pés, está mantendo o litoral. Charlie Alfa Tango, mantenha sobre condições visuais. Assista tráfego sobrevoando o farol da Barra, com opção 4487. Gente do tráfego do farol da Barra, Charlie Alfa Tango, autoriza a proa até Veracruz? Tango, confirme se irá manter a linha do litoral? Não, a fim de evitar a área restrita, vai manter a proa com 1.500 pés, então. Já passando, tem condições de prosseguir direto para Morro, São Paulo? Afio. Já passando, estou autorizado direto Morro, é parte 2-0 de Salvador, quando possível, chamado para pouso. Vai sobrevoar só, senhor, não vai pousar não. Gente, já está passando, quando possível, o tempo para parar de voo. Uma hora, senhor. Gente, já deve passar alguma hora. Salvador, está 3193, decolou na Taiwan. Está 3193, contato para a decolagem. Suba via Cedadel para nível 360, estou autorizado direto, Leida. Direto, Leida. Está 3193, subindo 360. Está 3193. Direto, como é que eu faço aquilo? Prossiga. Cabo Aquilo, autorizado para o 355, sul para nível 105, reporte atingindo. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Golf, informação, Papa Romeu, Papa Golf, acione identificação, voa Mari, para interceptar a chegada Mari, com a gente estava dando 0-3, desce para nível 050. Voando Mari, desce ao 050, Papa Golf. Controle de Salvador, voa, cabelo 223, já. Está controlando? Cabelo 223, já. Passaria 2231, acione identificação, desce via chegada Mari, para nível 060. Desce subir a chegada para o 062231. Papá Golfo, confirma velocidade indicada. 260. Gente, papá Golfo, tem condições de manter 260 até a próxima etapa? Afirmativo, papá Golfo. Manter 260. Matéria 2231, confirma velocidade indicada. 210, acelerado a 247. Gente, matéria 2231. Juliette, Otávio Papá, voo Ceasa, reporte visual com campo. Ceasa, vai mostrar visual, Juliette, Otávio Papá. É o Charlie Alfa Tango, a frente é tráfego 12 horas, 1.0 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés, tráfego de baixa performance, mas, sem contato ainda com o valor. Essa tenta o tráfego. Número 1. Quem? 1.2.3.4.5. Decote 48, controle em D0 da Simão. 208, Xenai 42, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, controle de Salvador, Xenai 6142, tem que rolar da passando 2000. Na 3193, sub, mantendo nível 340. Nível 340, da 3193. Xenai 6142. Contato rodando decolagem, só pedir a da PUCA para nível 350. Via PUCA para 350, Xenai 6142. Contato visual com o Papa, Juliette Papá. Juliette, Hotel Papá, Torre 118, decimal 9. Papá Romeu, Delta Romeu Charlie, reduza para 220, nós. 220, nós. Juliette, Papa Tango, Juliette, seu papá, boa tarde, reporta curta final do 7. Reporta curta final do 7, Juliette, papá, seu presente autorizado? Sim, está presente, autorizado. Obrigado, papá, reporta curta final. C231, informação de tráfego por 1 hora, 9 milhas, rumo nordeste, passa nível 180, e fica para o nível 050, unia jet 40. Gente, grato, 2231 na passadeira. Para o pátio geral, os Beto Papá, escolha a instrução. Quase pousa, pátio 4. Primeiro a direita da. Segunda entrada direita após o cabeceiro no 7, Beto Papá. 7 via Oscar. Sim. Muito obrigado. Bom, no 097, acione identificação, precisa chegada BOMF para o nível 050, reduza para 250 nós, o ajuste em salvação no 013. 2509, chegada BOMF, deve ter chegado para o 050, BOMF 090. Para o direto, aqui na entrada, para o 090. Papa, novembro, salve. Quilo tem condição de acender na sua 140. Essa seria a ideal. Paciente da Edge Quebec Quilo, reporte atingindo o nível 105. Ponte da aproximação, Quebec Quilo acendendo na 140. Controle após ISAP, o Papa Golf voou 366 ou 368? O Papa Golf após ISAP irá voar o serviço 366, deve parar 2500 pés. Está autorizado a RNAV da pista no zero. Forte. Estabilizado. Desce a 2500 pro do 366, reporte estabilizado, Papa, Papa Golf. Tá 190, tá 3193. Tá 3193, centro Recife, 12835, alterna 1251. 251, primário 12835, tá 3193, boa tarde. Vitor Índia Juliette, mantém o corredor Vera Cruz, foi Paripo. É, o ajuste estava dando 013, reporte Paripo. Vitor Índia Juliette, confirme POB e deixe procedência. Este Vitor Índia Juliette, reporte através de Paripo. Passaria 2231, voo serviço 366, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV, reposte passando serviço 366, o ajuste no 013. Desce para 2500 na flor do 366, com ajuste 10013, 2231. Do papá, solo 5432, pós 4. Papa Golf, forma central, segundo 1 hora, 8 milhas, mantendo 600 pés, um Robson 44, não irá ter perigo de aproximação. Cliente do tráfego, Papa, Papa Golf. O 4462 voa Mari para interceptar. Pegada a Mari, acione identificação, desce para nível 050. Xané 6142, centro Recife, 12685, alterna 12545. 2085-2545, Xané 42, boa. 0083, João. 08321. Confirmando o Gilete do Papá, ciente, pistão site livre, o corte de frequência. Pistão 013. Mantendo 4000, após Pelô, rua Sierra Victor 366. Senhor Salvador, muito boa tarde. O Xenemia 321, 3600 na aborda. O Xenemia 321, contato rodando decolagem, sobe via saída Arbor 1 para o nível 360. a Bo 1 PM, 63, 2. DJ Judete, VCS, reporte visual com campo. Azul 4462, reduza para 230 nós. 230, estabilizou a RNAV no zero, Papa Papagolf. Papa Papagolf, torre 118, decimal 95. 295. Boa tarde, Papa Romeu, Papa Papa Golf, estabilizou a RNAV no zero. Papa Romeu, Papa Papa Golf, sente continua a aproximação. Porta, confirma o visual campo. Visual com o campo seria o número 1 para aproximar o no 7. Se for uma base curta. Ok, cancela da presente para o no 7, Papa Papa Golf. Papa Golf, FRX, lado 58, reporte base para o final pela direita ou no 7. Reportará a base pela direita no 7, Papa Golf. Quatro 462, confia em troco que está mantendo. 4462, pode ir. Azul 4462. Ô Salvador, poderia confirmar o vento no momento? Da primeira nave, controle Salvador? É o Delta Romeu Charlie, solicitando a confirmação do vento no momento, por gentileza. Delta Romeu Charlie, vento 085 graus, 109. 08590. Delta Romeu Charlie, após pelo, desce para 2500, pede autorizado o RNAV da pista 10, ajuste Salvador 9013, irá seguir tráfego agora 10 horas, 7 milhas, mantendo 2500 pés, um Alfa Tango 72. GF, após pelo, desce para 2500, na Pluro 366, cliente do tráfico, ajuste no 093. Estabilizado 2231. Atalho 2231, torre 198, decimal 95. 2895, boa. 090 graus, 119. Livre pouso no 7, papá, papá, gol. Estabilizado 2231, bom dia. 231, continua a aproximação, aeronave final 27, formar eixo livre. Vento 090 graus, 109. Certo. 2 Salvador, Papatango, Vista Vinha Júlia. Transgilete, a sobrevoar a Ceasa, faço 360 pela esquerda, reporta o termo. 360, outra possibilidade de fazer a 360 esquerda da RIMAV? Afirmo, reporta sobre a RIMAV, Transgilete. Está gastando a RIMAV com 360. Muito boa tarde, Salem 6314, cruzando 190 para o 1-0, para um que quiser ter a margem. Salem 6314, vamos manter em curso. 1097, desce para 2500 pés, após pelo voo CFT 366. Ok, 2500 pés, após pelo CFT 366, voo 1097. 0097, retorno de desvio? Negativo, vamos 097. Você está ingressando na área de Aratu, curva agora à direita na Pro 220. Estou em cima de bombe, Gol 097, acabou de passar na vertical de bombe. Afirmativo, Pro 220, Gol 097, o limite da Pro serão 1 ou 2 milhas. Proa 220, limite 1 ou 2 milhas, Gol 097. 62, desce para nível 080. 080, 4462, após o passo 4462, direto? Azul 4462, vetoração para sequenciamento, mantém presente. Pro limite, será radial 280 em Salvador. Teste, Quebec, Quebec, Kilo, mantém o setor sul da ilha de Veracruz. Pelo Quebec, Kilo, mais 40 segundos, estaria pronto para lançamento. Não autorizado. A 550, metros no 4. Juliette Quebec, Kilo, mantém a proa sul por 1 minuto, Juliette Quebec, Kilo. Quebec, mantém a proa sul por 1 minuto. Delta Romeo Charlie, passou 366. Delta Romeo Charlie, torre 198, desse modo 5. 1895, boa tarde, bom trabalho. Genéia 321, no centro Recife, 1288, alterna 1260. 282-260, Azul 4462, reduza para 2109. 2109, confirma o registro, não. 1 milhas e meia, cabeceira. Quem é, Charlie? Novo limite será radial 300 em Salvador. 300. Fechando a 6314, acionando a identificação, voa Mari, desce para nível 060, ajuste no 013, reduza para 2509. 2500-2300-060, após o Mari, acionando a identificação, 6314, acionando. 2462, desce para nível 070. 070. Charlie November, clear, Sarah, report for attack. Vitor e Juliette, passar mais 1360 para a esquerda, report attack. 0760, Azul 4462, tráfego 12 horas, 18 milhas, um oposto, passa ao nível 050, descida para 2500 pés, um braço 738. Gente. Tchau. 20, mantém escuta, reduza para 250, nós. Azul 4462, reduza para 1809. 1804, 4462. Juliette Quebec, Quebec, Kilo, prossiga. Autorizado, regresso para vertical. Juliette Quebec, Kilo, autorizado, regresso para vertical, reporte para lançamento. Muito graças, Quebec, Kilo, aportará. Azul 4462, desce para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 no 013. Durante o LED, no final, informarei isso aí. Delta Romeo Charlie, autorizado pouso, pista 1021, 00 graus, 1 no loja. 7, livre pouso na 10, Delta Romeo Charlie. Usa para 230, Max. Né? 314, usa para 230, Max. Né? 230, velocidade, né? 314. Quilo, aguarde. Sinal visual, voo no 097. No 097, torre 118, decimal 95. 18, decimal 15, confere? 118, decimal 95. 18, 95, voo no 097. Azul 4462, voo certo 366, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado, ajuste no 093. Azul 366, Quilo, nota. Setor tem lançamento acessório, rebote último momento, pode. Basicamente, ele vai passar. 314, algum desvio à esquerda previsto? A 314 passou o mar e está indo projetado agora. Sim, senhor Xanel 6314, após etapa, irá volta ao revisor 366. É, algum desvio previsto à esquerda? Ah, não, negativo, tá, não vai ter necessário. Sim, senhor Xanel 6314, para informação, é, tem lançamento de paraquedismo 11 horas agora, 194 milhas, mantendo o nível 105, lançamento de paraquedismo. Pois, senhor, não vai dizer ali, não, faça etapa e travico 366, 6314. Deixando a minha 314, desce para o nível 050. 050, minha 314. Ou 1920, desce para o nível 060. Golf, autorizado táxi, posso mandar para o papá. Para a descida, Vilhete Quebequilo. Vilhete Quebequilo, para a descida, mantém o setor norte da ilha de Veracruz. É aquilo, deve ser meu Golf, mantém 510, para não interferir com a final da pista 1-0, reporte final para pouso. Reporte final para pouso, Azul 4462, tráfego 2 horas, 2 milhas, mantém 510, um Robson 44, não interferir com a aproximação. Azul. Azul está visual com a pista. Azul 4462, torre 118, desse 195. 195, Zona 097. Voo 2009, teclado 08, controle Salvador 1208. 208. Controle Salvador, boa tarde, voo 2009, passando 1300 em subida. Ok, para controle? 2009. Voo 2009, contato radar decolagem, sobe via, saída da EL para nível 240. Da EL para nível 240, voo 2009. Se eu acho que é daquilo, no tráfego de conhecimento do setor, tem frequência livre, confirma a atitude do último ano. Se eu acho que é daquilo. 3-1-4, após de TAP, volta reto 366, desce para 2500 pés, ajuste 1013. 3-3, desce para 2500, TAP, voando agora, Serra Vico 366, né? 63-1-4. Voo 9620, voo após de TAP, já volta Serra Vico 366, desce para nível 050. TAP, Serra Vico 366, 050, voo 1620. Pode voar da EL? 009, estou autorizado direto para Coral. Coral, obrigado. Zero direita, solo 21, décima 1. Direita, solo 21, 1. Logo no 097. Torre de Salvador, boa tarde, azul 4462, passou 372, visual. 4462, boa tarde, autorizado posto, pistão 0, vento 1, 00 graus, 109. Pelo posto, 4462. Voo 2009, tudo mantém nível 1-0. 1-0, 2009. Voo 2009, controle? Ah, escuta. Eu tenho condições de resetar o modo Charlie e depois colocar na posição normal? Afirmativo. Papa, já Charlie, November, approve tax, Papa, report hold point. Tax, Papa, Papa, 400, faz um Robson 44, não irá ter perigo com a aproximação. 7, 3, 1, 4. Voo no 620 após ETAP, voo terra 366, desce para 2500, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado. ETAP 2, terra Vitor 366, 2500, 1096, voo 1620, reporte a nave estabilizada. Hotel Romeo Golf já visual com a NMA. 065, confirmando totalmente pronto, não é isso? Afirmativo, totalmente pronto. Oi, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Golf, confirmando animal de tempo. Afirmo, retorne animal. Gente, não tem tráfego a reportar, reporte solo controlado, Hotel Romeu Golf. Reportar na solo controlado, Golf. Oi, boa tarde, Golf, 1-9, pronto, contra a W0. 1-9, mantém ponte para guardar. Torre Salvador, muito boa tarde, Sinai 63 no 4, estabilizado, RNAV da 1-0. Sinai 63 no 4, boa tarde, continua a aproximação, aeronave alinhada para decolagem, vento 090 graus, 509, Fumarei, pista livre. Guardando. Torre, ponto de contato, ponto de contato. Mantém com os 7462, solo azul no 3, livre à direita, chama solo 2 da cima 1. Direita 2, 1, 1, confirmando 4462. Autorizado a decolagem, 0, 0, 9, 0 graus, 1, 9. Decolagem, 40 metros.